caridade nem sentimento profundo. Não pretendo virar santo e nem consertar o mundo. O que a vida tem de bom, quero aproveitar a fundo. Porque quando a morte chega, tudo acaba num segundo. Olho bem o chão que piso pra me livrar do perigo. Não gosto de ver o joio se misturar com o trigo. Em vez de um amigo falso, eu prefiro um inimigo. Quem anda fora do trilho nunca vai andar comigo. Dinheiro quando é demais é um perigo para o dono. Pensando só em riqueza tem gente que perde o sono. Muita gente com dinheiro já morreu no abandono. Mas vale a vida do rei que o ouro do seu trono. Só perde a vida lutando quem não é dono da guerra. O homem pequeno sofre quando o grande homem erra. Sou igual o barba azul, minha ilusão nunca encerra. Eu só quero ser feliz vivendo em cima da terra.